nova boemia. Yeah, O meu lugar, um bom lugar, onde me criei, sempre vou voltar. Não importa onde more, é lá meu lugar. Muitas pessoas boas vivem nesse lugar. Sábado à noite vejo as luzes da sirene, ruas da ZN, cruza conselheiro. Devagar o carro passa, onde passa fica o cheiro. Olho no espelho, vou pra marginal guiando o carro com o joelho. Eu já tô bem alto, longe do fundo do poço, mesmo assim tô com uma pá de fragrante no bolso. Sampa é meu lugar, lugar de grande alvoroço, que não tem bom moço, aqui não tem santo. Muitos preferem reclamar, mas eu canto. Entre só querem criticar, mas eu canto, peço paz, mas só encontro no meu canto. Deixo isso de lado e colho o que planto. Só quero marfo, não vou brecar. Tamo fazendo som, não é apologia. Eu canto e vou pro meu lugar. Peço pra fora da janela, os carros na janela. Enquanto alguém me passa um blunt, eu canto e vou pro meu lugar. Eu canto e vou pro meu lugar. Fecha a janela, várias tatus e mó tabela, sirenes no retrovisor. Eu canto e vou pro meu lugar. Eu canto e vou pro meu lugar. Eu só relato as sensações, os sonhos e as divagações. Depois de mais de 40 canções, eu incorporo nas composições meu valor. Se a violência é lírica, me chame de agressor. Aos paranoicos de plantão, não quero sua aquisição. Em média carburando 6 por hora, 30 por hora, motores em baixa rotação. Abre a smoking green na mão, só mais um antes de ir embora. Olha bem fundo no meu olho e talvez possa entender. As toneladas no meu ombro são demais pra você. Eu trago a nova boemia, sim. Certamente o que te ofende é algo natural pra mim. Caretas piram na tabela, vizinhos batendo a janela. Não tenho olhos pra ver cara feia, enquanto a rima martela. Um hater diz que é moquela, o próprio tempo te apaga. Igual pegadas na areia, sem direção, vidro fechado na altura da testa. Eu faço brindes com blunts e essa é minha festa. Cada momento é certo, não tem pressa pra chegar. Vai esperar, eu canto e vou pro meu lugar. Braço pra fora da janela, os carros na janela. Enquanto alguém me passa um blunt, eu canto e vou pro meu lugar. Eu canto e vou pro meu lugar. Fecho a janela, várias tatus e mó tabela, sirenes no retrovisor. Eu canto e vou pro meu lugar. Eu canto e vou pro meu lugar.